aniversário do DJ que contagia o Pará inteiro. O aniversário do DJ que contagia o Pará inteiro. Aniversário do DJ Darlan. Sábado, 8 de dezembro, na inauguração do novo Caribe Show. Com mais um espetáculo do Búfalo do Marajó, a Revolução. E atração nacional, Aldair Playboy. Aniversário. Dia 8 aqui no Caribe! Búfalo do Marajó. É sábado, 8 de dezembro, no Caribe Show. Com Aldair Playboy. Bora começar logo assim, maninho! Marajó, a Revolução. O Búfalo do Marajó. Bora começar na manhã. O nosso Caribe. O animal tá na área. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. A Revolução. Querias me notar. A Revolução. Eu senti. Nossos prostitutos e as poderosas também do na área. Estão ali. Escute meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou. Quando vi você me... Meu grande amigo Nael, da família motorizada. Ele também tá na área. Bora começar já. Pérez de Belém. Tá aqui do meu ladinho. Meu grande amigo Reizinho, o Bequezinho, Adriana, a Marli Andrade, os revoltados da Revolução. A Revolução. Meu grande amigo Maxi da Redley. Fala, Maxi! Eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. E na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir. A minha Neguel se me dá na área também. André do Rolo Compressor. Ele tá aqui no curral. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. DJ Rione. DJ Punk. Meu grande amigo Henrique da Pedreira, ele também tá aqui, bora Henrique! O nosso animal chegando no Caribe! Meu grande amigo Aleph, Aleph Santos, Bob Metralha, a galera do Jurunas, obrigado, hein! DJ Punk, DJ Rione. O amor me leu. Netinho dos Arrepiados. Andrezinha. Só aquelas mulheres que já tiveram o primeiro amor. Pode cantar. Libera a voz do Caribe que eu quero ouvir. Canta. Pra começar. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. O show do Ed me faz sonhar. Minha barbearia no estilo. Meu amigo Dan e a Cláudia. Grande Iago do Rock. O águia de fogo, amor. DJ Alice a tocar. E Juninho a metralhar. Os nossos corações. O Búfalo. Canções. Vou estar aqui. Te quero só pra mim. Meu grande amigo Marlo. O Jairo Pão. O Caio, minha equipe Crau. E só quem tá feliz, bota um bracinho pra cima. E só quem tá feliz, bota um bracinho pra cima. E bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Quem gosta dessa aqui, solta o grito. O Búfalo do... Vem fazer um chifrinho. Leonardo Matheus, Léo Monteiro, Wellington, Eduardo, Juninho Silva, Patrick, fechado com a nossa revolução. Obrigado! Sei que foi duro, o Robson, Arley, o Hudson também, Denis Souza, Ricardo, do time Vasco Futebol, show perigosa sim. Renan da Paraíba. Amanda e a Nath. Nossos mal falados, tá todo mundo aqui. Grande amigo Helder. Agora sim. Quem sabe vai cantar com o padre Paulinho, tá lá, área, bora com o padre. O Max da Hedley, o Neto também da Alta Escola Meta. Toca, maninho, toca, toca, toca, toca, já! Dique e a Dona Lina! O Breno também tá na área, meu parceiro Breno! Ele é só a primeira dama, representando os moleque top da revolução! A revolução! Foi lindo demais o nosso amor! Segura aí, Breno. Minha... Denis Souza, o Arley Ricardo também, o Bob da Baixada, o Suda Duque Golden, o Bambu virou. O búfalo, do... Meu grande amigo Rafinha, da Royal Black, Valdiano dos Caixa Baixa, tá todo mundo aí. Girou. Foro do Marajó. Júnior da Uber, japonês. Luke GDU, ele tá aqui. DJ Maluquinho e o gordinho da pracinha, tá todo mundo. Sinto um vazio. Minha equipe Sonic. Hoje na revolução. A revolução. Que um dia, MC Anjinho, Renan Céu. O parceiro Tamatá. Demerson Trindade tá ali. Sonho acordada pensando em nosso amor. Para meu parceiro André Henrique. Ele também tá ali com a gente, valeu. Um abraço pra você com muito carinho, garoto! Bora, meu parceiro André! Imaginando, imaginando, imaginando, imaginando! Naná, o Davidson, Gêmeo Expressão, agora em São Búfalo! Canta, canta, canta! Búfalo do Marajó! Um pouco mais, depois do amor. E aí? Quero carinho, um abraço, me dá por favor, no meu romantismo. Te faço um pedido. Você leva pra onde? Parceiro Rendo, ele e a Gleice ali de camarote. Ao lado da minha primeira dama. Prazer, me pegue no colo. Diga que sou su... Só quem vai até 6 da manhã vai cantar. Libera a voz. Canta, canta. Agora. Eu... Vocês estão querendo! Júnior Ronaldo! Ronaldo Souza, o pé de pano, Maurício da P2! Como no filme. Canta, canta! Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando... Olha o Maico Bravo, a Geisa que vieram do Rio de Janeiro pra prestigiar o nosso búfalo, obrigado! O búfalo do Marajó. Meu Deus, porque ela... Vou deixar com vocês. Eu tô sentindo que a galera tá afim. Frank Taxista, o L da CL também, DJ Giovanni, lá do Maranhão, ele, o Neguinho, o Batidão, a todo mundo. Assim dá demais, nunca pensei que pudesse existir. Só quem não deve nada pra ninguém, solta a voz aqui no Caribe que eu quero ouvir. Tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor. Brinca, maninho, brinca. Que eu tinha pra você. O búfalo do mar, revolu. O búfalo do Marajó. Caixa baixa, malzinho. E o taca do Marex. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o coração? E o meu coração? Cláudio da motorizada, porra, galera. Mas tu não chega, porra. Ao teu lado agora, eu sou feliz. Parceiro Águia ali da Tubarão Branco, bora Águia! Se é pra ser aqui. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Ah. Quando foi embora, não sei que onde estiver. O búfalo do mar também vem fazer um chifrinho. As noites agora são fim. Oh! Não sei por que maltrata todo o meu coração. Meu grande amigo Zita tá na área. Antigamente ele era de lá, agora ele é daqui. Búfalo do Marajó. Minha amiga Maiara, Lani, o Júnior Douglas do Bengola. Dessa canção que fiz para você. Bom dia, amor. E vem curtir uma nova dimensão. Vou conquistar seu coração. Curtir. Grande Rodrigo Promo, RP Lanche. Bom dia, amor. Eu não consigo mais viver assim. Com DJ Gil e DJ Luiz. E vão fazer você voltar pra mim. Meu grande amigo Marcelo Hi-Fi também tá na área. Obrigado, Marcelo, por você estar hoje aqui com a gente. Queria mandar um abraço com muito carinho. Maninho, meu grande amigo Júnior. Esse cara, ele é fã do Búfalo. E ele tem problemas físicos, mas ele disse... Cara, eu sou tão fã do Búfalo que não interessa aonde o Búfalo estiver, eu vou atrás e ele tá aqui. O meu grande amigo Júnior, ele e a sua mãezona, Dona Zilda. Sintam-se à vontade aqui no nosso animal. O animal é de todos. Ele recebe todos. É o Negão. É o Caribe. Lotadinho! Bota o bracinho pro alto. Bota pro alto que a pressão vai subir. Vai. O bicho vai pegar. Bota pro alto. Bota pro alto. Olha o Negão. Eu não lembro dos momentos que vivi com você. Aqui. Sempre. Como é que você tá? Rafael da Sem Limite, da P2. O Derekzinho, Rafaelzinho. A Pâmela Sufistinha. Ei. Quinta do Whisky. Bora, Nuninho, gira, gira, gira, gira. Olha atenção pra essa placa aqui, TDA 2625. Então chega lá no teu carro que tá sendo guinchado. Agora já! As aves de amor e paixão. Eu hoje guardo. Reuzinho, Beckzinho, os comandantes do Revoltado estão na área. Vieram conhecer o nosso Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Com os cunhados. Aonde eu sonho que é o amor. Vai ter de fogo. Quer se apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados. Vou te dançar. Eles estão de bujar e falar. Alô, e Anderson. Rodrigo e Rafael. Pai, Capuçu, Equipe Cruel. Eric Moraes. Bota o bracinho pro alto que a revolução tá no Caribe! O show vai começar! O show vai começar! Vocês estão prontos para receber a maior pressão musical jamais vista? Se não estão, se não estão. Prepare o seu coração para receber agora. Prepara tudo! Emoções diferenciadas. O Búfalo do Marajó inova mais uma vez. Pois a revolução não para. Apresentando a vocês os DJs diferenciados do estado do Pará. Ei, DJ referência à impressão no estado do Pará. A galera quer te escutar. Alô, Caribe Show! Alô, seguidores do Búfalo do Marajó! Que caiu no gosto da galera. É responsável pela voz que contagia onde passa. E com suas performances envolventes, agitando a galera em todos os shows. Fala aí, meu DJ Rione. Quem gosta do Búfalo, bota o bracinho pro alto! Pronto. Que comece o rock doido. Agora. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Bota o bracinho pro alto. Vai subir, vai subir. Vai subir, vai subir. Pegando fogo. Bota o bracinho pro alto. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Rei. Palmeiras aqui, dá um grito que eu quero ver. Galera do Palmeiras, dá um gritão aí. E a galera do Corinthians, pode subir. Galera do Corinthians, pode subir. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. E quem é do Flamengo, dá um grito. É DJ, moleque. O empresário Palio Fantasminha também tá na área. Vou deixar com vocês. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Vai, Maninho, já! Explode o bagulho. A pressão subiu no Caribe. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Renan Absoluto. Já tá com a cinta na mão. Onde é que você... Tu chega às 6 da manhã, aí tu põe culpa aqui no Rione e no Punk. Já! A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí. Os, diferen... Os diferencial. A culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, massagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, massagem na cadeia. Eu gosto de... Chega aí, Renato, chega aí, Renato. Não vai, quer marginal, é marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pra tomar. Quer marginal, é marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pra tomar. Deixa eu fazer uma pergunta logo aqui no Caribe. Quem é que torce pro clube do Remo aí, dá um grito? Quem é que gostou de ver o Paysandu levar o farelo, dá um grito? Galera do Remo, bota pra cima! Remo! Bem forte! Remo! Mas quem acha que o Paysandu vai dar volta por cima e vai voltar pra Série B, dá um grito! Galera do Papão, bota pra cima, pra cima! Uma lista branca, outra lista azul. Vocês! A galera do Paysandu vai a do Remo! Ela rebola e eu dou chifrada. Deixa no batidão, vai. Os piratas da cabanagem. Eles também estão na área. Deixa no batidão, já. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. O empresário Fábio da TJ também. Eu vim pra endoidar. Responde! Vai, Maninho! Cheiro de perfume bom, tu tá no badala, cheiro de marola boa. Tu tá no badala, tô de violino tocando. Tu tá no badala e os amigos endoidando. Empresário Padre da TJ. Tá no badala, deixa, tá no badala, sentando, sentando e rebola. Deixa, tá no badala, deixa, tá no... Tu tá é no negão e aqui tem pressão, ó. Vai descendo a danadinha. E não para não, novinha. Equipe Coro. Vai descendo a danadinha. Equipe Coro com Coro. E não... O Jackson tá todo mundo aí. Agora tu vai saber qual é a onda do momento. Agora tu vai saber qual é a onda do momento. É chifrada do negada. Eu vou te fazer uma pergunta. Negada do negada. Quem é que gosta do búfalo aí faz um chifrinho pro alto? Negada do negada. E quando te perguntarem qual é a onda do momento, negada, tu responde isso aqui, ó. Negão, do negão, do negão. Meu grande amigo Edson, a equipe Aço também tá na área. mal falados e aliados. Dia 2 de dezembro, confraternização na Braga Show. Canta, Caribe, canta, canta. Para meu parceiro André, também do Rolo Compressor. Ele também tá aqui com a gente. Alô, meu parceiro. Meu parceiro André. Valeu! Ela quer dar pabadinha. Vim fazendo caquinhado. Aqui no animal. As preguiças doidas com o punk e o Rione. Meu grande amigo chinês está na área também. Ele e o louro. O trio 40 horas. Em Belém do Pará, para 40 graus. E o punk e o Rione. Toma. O Rione. Estão na área. Mas quem é que tem amigo corno aí, dá um grito. Quem tem aquele amigo boca de pelo aí, dá um grito. Cadê o gritinho das virgens? E quem vai até 6 da manhã no Caribe, bota o bracinho pro alto, faz o chifrinho. E agora toma. Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Neguinho batidão, é neguinho. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Meu grande amigo Pata da Pedreira, ele também tá aqui. Ele é certinho pra casa. Felipe Farias e a Carol também tá na área. Amor, eu sei que eu falhei bem. Tiago Tormento, Tiagão. Mas vamos tentar conversar, tentarmos reconciliar. Eu te amo tanto. Quem sabe canta. Me custa tanto viver sem ti. Se tu ainda me amas, se tu ainda me amas, eu só te peço. Revoltados do pop e do sideral. Bora, Beckzinho! Contigo só brinquei. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. É chamando teu nome, vou morrer tentando apagar teu nome do meu coração. Rodrigo da Sarrada. Ele disse pra mim, o Rafael me trouxe no Búfalo, eu me viciei. Murilo Galvão, o homem dos bons, Daniel Cardoso, o Ícaro Carneiro, meu empresário, da Boutique Multimarca. Se você volta, posso até realizar seus desejos mais ocultos, te fazer feliz. Essa paixão é um fogo. O Caribe tá lotado. E o negão vai pra cima, maninho, já! Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Loló. Peraí, Pepe, o búfalo do mar, a revolução. DJ Rion, DJ Punk, Bola GDK. Olha o frontaxista. O L da CL também estão na área, lado a lado do animal. Tem moral, eles têm moral. Tem moral, eles têm moral. Agora já! Porque Rione eles se acham, mas eles têm moral. Não responde na WhatsApp, as feridas mal. Santorini, tá bom, sal, tá bom, sal, tá bom, sal. Mas eles têm moral, tá bom, sal, tá bom. Vem, equipe Grau, agora da revolução. O ritmo é esse aqui, agora já. É muito rock. É muito rock. É muito rock. As quebrava de verdade, vem na coreografia. Para meu parceiro Maurício, ele também tá aqui do ladinho, junto com meu parceiro Dick dos Abusados e a Dona Lena, obrigado! Um abraço para você! Para meu parceiro Jairo do Crau! Opa! Vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo, vai, vai! E o bagulho tá ficando doido! Nós é bandido e não namora. Nós é. Para meu parceiro Mar Edson. A reta tubarão, bro. Bora, maninho. Não alivia. Bota pra cima. Bota esse neguinho pra sacudir já. E a galera vai jogando o bracinho pro alto. Bate na palma. Bate na palma. Bate na palma. O doido. O bagulho endoidou. Bora, Pérez de Belém! Sulicel, Gustavo quebra firma! Renato, DJ Águia da Garreta Tubarão! Meu parceiro Alan tá por ali! A DR a Boutique, bora Alan, o bambu virou! Mas no Colares, agora já! Colares, já tá no Búfalo! E hoje vai rolar muita chifrada. O Búfalo tá muito louco, tá muito louco, tá muito louco. Mas no Colares! Alô, MC Anjinho! Tá muito louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Diego GDS tá na área também. A pressão vai começar, tá? Aí tá boca. Baldinho dos Caixa Baixa e a Thaís. Tá bom, Alvin. O bagulho vai endoidar. A pressão vai começar. Sa, sa, sa. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. O bagulho vai endoidar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho. Bota na pressão. Faz o chifrinho. Bota na pressão. Faz o chifrinho. Bota na pressão. Bota na pressão. Bota na. Só presta se for na pressão. Já! É que o povo se senta porque a gente se juntou. Quero ouvir o gritinho, o gritinho. Rafael Sem Limite, o Derek da B2, Rafaelzinho, Gabi Botelho, Stephanie, Araújo, Dick, Dona Lena, Mauricinho Abusado. Bora, Zita, bora, Zita! Zeca da Joia, lá do Super Pop, sinta-se à vontade aqui. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o teu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo. Meu amigo Júnior do Carimbó da Sorte. Seu amigo. Thiago Tormento. Mulher. Zeca da Joia tá aqui, Zeca da Joia. Mulher, yeah, yeah, yeah, yeah. Você pagou a bebida que ela tinha. Você deixou ela ficar no camarote. Você fez ela esse dia muito feliz. Mas esse dia não era seu dia de sorte. Marcelo Araújo. Bora, Marcelão, ao vivo no Caribe. Vocês gostam, né? Eu tô no bota o bracinho pro alto, bota o bracinho, bota o bracinho e pega a Caribe. Toma chifrada, toma chifrada, toma, toma, toma, toma, toma chifrada. Toma chifrada, toma chifrada, toma chifrada, toma chifrada, toma chifrada, a chifrada violenta. Eu só tenho um recadinho pra mandar pro meu amigo. Eu só tenho um recadinho pra mandar pro meu amigo. Vai botar ela sem mamar. Mas é ruim, não marca tuca. Depois chego emocionado. Produtor João Olive do Crocodilo. Na fita dos moleques. A companhia do Eric Playboy. Naquela boca. Anon Fernandes. Ele veio prestigiar o negão. Ele beijou naquela boca. Vai beber, vai fumando, vai fumando, vai beber. Vai beber, vai fumando, vai fumando, vai beber. Vai beber, vai fumando. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Caio do Grau, Pão, Marlon Breninho, a minha equipe Grau, Rodolfo dos Balões da Três Eventos aqui no Negão. Logan, Vito, Mege, Família Barros, Alana e a Camila. Pressão, pressão, só aumenta, ó. Oh. Ei, DJ, faz o caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia. Pega a visão, pega a visão. Ele leva essa menina maluco. Rápido do planeta! Agora é Búfalo! Carlinha Monteiro, gerente Juninho da Garrosa! Quem é da paz aí, bota o bracinho pro alto que eu quero ver, só quem é da paz! Acredita em Deus, bota os dois bracinhos pro alto. Bota o bracinho, bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Isso é Caribe. Meu grande amigo Lucas, ele, o louro, o chinês da área, Super Lula, frente a frente com o animal. Cuidado com a chifrada, viu? Jameson Trindade e o Cláudio da família motorizada. Olha o pátio do Marex e também tá na área. Chique, equipe da Al-Qaeda. Meu grande amigo Nael, da família motorizada. Fala, Nael! O Matheus também tá na área. Vai virar! Vai virar, já! A revolução. O búfalo. Do... O búfalo. Ah. É meu top marketing, Milo! Traz o homem, pô! Cadê? Agora ele me diz que quer voltar. Tá me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de. Queria parabenizar com muito carinho o time Quintino, que foi campeão hoje lá no Jurunas. Representante o Bob Metralha e o Alaf Santos. Era só pra te sair, era só pra me esquecer. Ei, ei, ei, ei. É o DJ Maluquinho e o Gordinho. Tudoinho. Falou pra mim, não te amava e não estava fim. Agora eu que sou seu grande amor. Você já passou. Olha, CD prontinho. Da parte do Fábio e do Rafael Cassiano. Lá no nosso House Mix, tá bom? Quem quiser é só ir lá. Tá prontinho. Amigo Paulo, a tia Karen, o grande amigo Batalha, da galera do Coqueiro, obrigado, hein? Sempre aqui, a revolução, o Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó! O grande amigo Dan e a sua esposa Cláudia, da barbearia no estilo. Prepara que eu vou lá. Meu cabelo tá grande demais. André e todos os rolos com o Brissu. Gira, gira, gira, gira, gira. Matheus Portinho, o Maicon do chute certo, a Gabi, Ingrid, Japa e Andresa. O Búfalo. DJ Rione, DJ Punk, os diferenciados. Cássio Júnior, Clisman, John John Reis e o John John Quimista. Toma já! Chama que ele vem! Vem pro negão, vem pro negão, vem pro negão, vem, vem, vem, vem, agora toma! Ora, dá-lhe uma sampleada logo no negão, bora! Sampleando, sampleando! É grande amigo Robert e Alex, junto com meu parceiro Gogô. Parabéns, Robert! Meu grande amigo Neto, a família Caipira, ele veio de Marabá, cara. Eu curti o nosso animal, obrigado com muito carinho. Bora, Luke GDU. Tu sabe que é nóis. Já! A minha equipe Crau não abandona nunca o Rione Punk. Bora, Caio, Jairo, Pão, o Marlon, tá todo mundo aí. O Búfalo do Marajó. Número 1 voltou. Abusa de mim, faz a pé atrás. Hoje eu quero ser só. Meu grande amigo Henrique da Pedreira também tá na área. Fala, Henrique! Tu tá no negão. É. Daqui a pouquinho tem MC Kevin no palco central do Caribe. Negão voltou. Negão voltou. Amigo Diego, da minha união high-tech, tá na área! Aqui, sempre, o Búfalo. Alô, chinês, tá na chifrada, dá ganha. Faz o som como você quer. A inovação do som é o... Uhul! O búfalo do Mar... O búfalo do Marajó. O taca do Maraxi. Ele, meu parceiro malzinho. Começo toda semana em diversão. O barneário deles eu é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, como nessa... Vem pra cá, já! E começo toda semana em diversão. O barneário deles eu é que arrasta a multidão. E a galera vai dançando. E o Caribe lotadinho. Dance, dance, dance. O grande amigo Elias, o Bobinho também, e o Thiago da Redley, tá todo mundo! Vai dançando, vai! Vai dançando, vai! Vai dançando! Quem gosta de marcante faz o caqueado! Já! Vai começar. DJ Punk, DJ Rion. Aqui. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou uma vez, eu vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da som, show de iluminação. Dance, dance. Dance, dance. Dance, dance. Campeão. Campeão. Campeão. Campeão. Campeão. Campeão. Olha o padre fantasminha. Bora, maninho, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Cadê o compadre? Cadê ele? Compadre Paulinho. O homem que tem um búfalo tatuado no braço. O búfalo do Marajó. Meu grande amigo Fábio Muralha, ele tá ali do lado do compadre Paulinho. Compadre Paulinho completando 48 horas. Renan Céu e a Moranguete, tá todo mundo. Meu grande amigo Diego da Pedreira também tá por ali. Um abraço, Diegão. Banda Zé. Ah, é o Diego GDS. Então pronto. Já. Não está sendo fácil. Difícil. Para meu parceiro Rafinha da Royal Black. Ele também tá ali com a gente. Um abraço pra você com muito carinho, garoto. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só... Tênis. Xandão também, o louro. Tá todo mundo por aqui com a gente. Gogó da Marambaia também tá aqui com a gente, valeu. Um abraço pra vocês com muito carinho, meu irmão. Toda a galera da Marambaia. Maravilha, Tubarão. Júnior do Carimbó da Sorte, Thiago Tormento, Zeca da Joia, lá do Pop, Felipe Faria. Aqui. Se quer cuidar de mim. Olha a Biela lá de camarote ali. Beijo pra você, minha linda. Grande Tomatá. Ele também. Vou deixar com vocês. Só quem vai amanhecer no Caribe canta. Ah, Clay Eventos. Clay Eventos. Olha o Panda Jainha. Se tem Clay Eventos, meu amor, tem sucesso, pai. Meu amor, te espera. Búfalo do Marajó. Estou tão louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. O Edson da Equipe Aço, da Vila Sorriso, ele tá na área. Os moleque da Baixada dormindo na área. Cuidado com a chifrada, daqui a pouquinho. Talvez você já saiba que é mágoa com lembrança. Nosso amigo Bismarck Almeida, a nossa celebridade da internet, tá aqui. Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom não. Os mal falados na área, é? Para Jameson Trindade! Essa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou ainda. Canta, canta! Só quem tem tatuagem vai cantar! Aninho, tô aqui com meu parceiro Bola GDK. Esse cara que é velha guarda e agora ele tá aqui com a gente no Búfalo. Seja bem-vindo você. Você tá com o Clevento, você tá com o Rione com o Punk, você tá com toda a galera do Búfalo do Marajó. Esse cara aqui é parceiro de longas datas do Rione do Punk. Vai pra cima, Bola GDK! Bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce. Olha quem tá na área, maninho. O empresário Bad Boy. O homem do Parque Show do Binguí. Para Bad Boy. O profissional Renan Cel. Mauricinho dos Abusados. Ele, o Dick e a Dona Lina. Estiveram com a gente ontem em Marituba. E hoje finalizando aqui no Caribe. Alô, Águia Tubarão Branco! O predador chegou, bagulho endoidou. O predador chegou, bagulho endoidou. O bagulho endoidou, bagulho endoidou. Reizinho, Beckzinho, os revoltados do pop estão na área. O bagulho endoidou. É me sentir se amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Canta, canta! Ora, meu parceiro, rendo você e a sua primeira dama, Gleice. Quando o DJ é bom. Meu grande amigo Wesley Júnior. É, ele tá aniversariando hoje. Parabéns pra você, Wesley. Quando ele entra, o som é dobrado. Aqui no Negão, a pressão é de todos os ângulos. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Olha quem tá na área, maninho. Meu grande empresário Ícaro Carneiro, lá da King Bean. Aqui você tem moral, Ícaro. Parceiro Kaique subiu! Bora, Thiago Tormento! Tu gosta de pressão? Tu gosta de pressão? Então toma! A mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu, céu. É chope, é chope. A nossas irmãs Beckman, lá do pop! As elas estão aqui na revolução! Sejam bem-vindas! e te segura que o cifrão tá maluco. Vai, maninho! Tudo no escurinho, minha produção. Deixa tudo no escurinho. Só quem gosta do escurinho aí dá um grito. Bota pra cima, bota pra cima. Já, já. Um, dois, três, acende tudo. Eu, parado no bailão, no bailão. O Léo, o Junho dos Mal Falado, o Maxi da Redley, Thiaguinho, do Ponto Atrevido, Henrique da Pedreira. O Búfalo do Marajó. Onde é que você tá? A revolução. Mas já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi. Olha a musa Michelle Miranda. Ela tá aqui, um abraço pra você, minha querida. A culpa foi de quem? É que a culpa não. Jerus e o Carlinho. Foi do baile que tava gostosinho e fez o que dá mais tarde. Da amiga Sully Céu. Foi minha, a culpa foi do. Homem do celular da camaragem, fala Sully. E fez o chegar mais tarde. Foi... Paulo GDK, Elton GDK, William Despintado também. E fez eu chegar mais tarde. Até a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.